todo mundo vai tá lá. Tem que ter fé e acreditar, tem que se manter de pé e continuar. Viu que a vida não é fácil, descobriu que não é fácil, porque nada é fácil, porque nada vem fácil não. Nada vem fácil não, não é de graça não. E pra ganhar um sim, tem que tomar vários não. Eu tomei vários não, eu disse vários não. Eu disse Deus, eu tô contigo, pronto pra missão. Tem que ter fé, e é com a fé que eu vou. De tatuagem, eu vou. Com a minha família, eu vou. Eu vou plantar o amor, eu vou colher o amor. E no final, o seu nome vai ser de um vencedor. Tem que lutar pra conquistar. O seu lugar vai tá lá, sua família vai tá lá. Quem te ama vai tá lá, todo mundo vai tá lá. Tem que ter fé e acreditar, tem que se manter de pé e continuar. Viu que a vida não é fácil, descobriu que não é fácil, porque nada é fácil, viu que nada vem fácil não. Não vai cair na lona, hoje quem não faz toma. Fica esperto, fica de boa, se não fica em coma. Aperta o cinto, tu tá pronto pra correr, pra correr. O inimigo fica pronto pra morrer. Aprende, faz dinheiro, compra e vende todo dia. Não adianta simpatia, nem feitiçaria. Prepara artilharia, prepara armadilha. Nenhum milagre cria nada na mente vazia. Ser humano precisa de evolução. Cada ano que passa pra quem vive nessa prisão. Que você mesmo faz, você mesmo alimenta. Você que multiplica, você mesmo que aumenta. Não adianta reclamar, reclamar. Depois que você vê que o tempo não vai voltar. Tem que arrepiar, tem que arrepiar. Porque quando é de verdade, faz seu corpo arrepiar. Uou. Tem que lutar pra conquistar. O seu lugar vai tá lá, sua família vai tá lá. Quem te ama vai tá lá, todo mundo vai tá lá. Tem que ter fé e acreditar, tem que se manter de pé e continuar. Viu que a vida não é fácil, descobriu que não é fácil, porque nada é fácil, viu que nada vem fácil não. Tem que lutar pra conquistar. O seu lugar vai tá lá, sua família vai tá lá. Quem te ama vai tá lá, todo mundo vai tá lá. Tem que ter fé e acreditar, tem que se manter de pé e continuar. Viu que a vida não é fácil, descobriu que não é fácil, porque nada é fácil, viu que nada vem fácil não.